A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Espelho Mágico, neste dia 25 de setembro do ano de 2011. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para 30 minutos de magia. Passe connosco ao outro lado do espelho. Hoje, sobretudo, quero que relaxe. Deixe-se ficar, deixe-se voar para planaltos desconhecidos, para mundos só seus, para momentos onde pode fazer ou nos quais pode fazer uma introspeção pela sua vida, pelos seus sonhos, pelos seus desejos. E deixe que cada parte do seu corpo sinta um pouco mais dessa calma que o invade. Esqueça tudo. Os carros, o mundo lá fora, a campainha que toca, o telemóvel que o chama. Esqueça as vozes que o vão longe. Imagine-se num mundo só seu. A porta de entrada pode ser um espelho, um talismã, um sonho, uma vontade, um desejo, um objeto especial. Hoje, este nosso programa serve mesmo para isso, para relaxar. E proponho-lhe ficar com uma música que inspira grandes mestres do Reiki. Fique com cerca de 6 minutos que lhe trazem magia, relaxamento, calma, espiritualidade, vontade e fazem-no sentir cada vez melhor. Fique connosco nesta nossa edição de dia 25 de setembro do ano de 2011. Fico por aí e até já. Passe connosco ao outro lado do espelho mágico. Thank you. Depois de alguns minutos de reiki, proponho-lhe viajar até àqueles que são antigos e cheios de filosofia de vida. Falo de conventos, de budas, de vozes inesquecíveis que nos fazem simplesmente relaxar ainda mais. Vamos ficar com música mantra. Vamos simplesmente ouvir um pouco mais daqueles que estão em conventos, que estão em mosteiros e que vivem numa vida completamente retirada. O que é certo é que pessoas assim trazem muita espiritualidade àqueles que ouvem, trazem muita magia, trazem calma, paz, reencontro e vontade de sonhar, tornar a nossa vida sempre melhor. Já pensou nisso? Que ao ouvir músicas assim, oferece-se a si mesmo uma oportunidade de fazer da sua vida uma vida ainda melhor. Acredite que se a sua vida melhora, o mundo melhora, tudo é melhor. Vamos ficar então com música mantra durante mais alguns minutos para si. Logo depois voltarei para lhe trazer o espaço à alma gêmea que terá nesta edição a sua sétima edição. Esta também a sétima edição do programa Espelho Mágico. Fique por aí e passe connosco ao outro lado do espelho. Música mantra para si. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, E depois de termos ficado com música mantra, vamos ficar com o espaço Alma Gêmea, que nos traz sintonia com a sabedoria divina. São alguns minutos para que possa simplesmente relaxar, abstrair-se e fazer a sua própria introspeção. Fico por aí. Até já. Sintonia com a sabedoria divina. Relaxa agora o seu corpo, sua mente e visualize uma imensa taça dourada que se materializa acima da sua cabeça. No alto, um sol radiante emite uma energia dourada para essa taça que se enche permanentemente da luz da sabedoria divina, da luz de Deus, e transborda, envolvendo todo o seu ser. Se sente essa luz penetrando pelo alto da sua cabeça, preenchendo todo o seu corpo de saúde, de amor, de sabedoria, de abundância, preenchendo todos os vazios do seu corpo, equilibrando todo o seu ser, iluminando seu corpo físico, mental e espiritual. Essa taça está sempre cheia, derramando por toda a sua casa, seu bairro, sua cidade, seu país, todo o planeta Terra. Abundância e sabedoria do universo. Fique agora em silêncio e conserve-se no mais completo estado de sossego, para que todas essas bênçãos sejam recebidas e irradiadas. Agradeça ao seu eu superior por essa sintonia. Chegamos ao fim do programa Espelho Mágico aqui na Rádio Antena Web. Voltamos na próxima semana, às 22 horas, para lhe trazer 30 minutos de perfeito relaxamento, de muita sabedoria e muita filosofia. Prometo-lhe levá-lo a outros mundos, outras músicas, outros sons e, claro, trazer-lhe muita paz. Voltamos na próxima semana, no domingo, aqui à sua Rádio Antena Web, às 22 horas. Eu sou a Joana, foi um prazer enorme estar consigo e deixo agora para ponto final nesta nossa emissão com mais um momento da música Reiki. Fico por aí, uma boa noite e uma boa semana. Até ao próximo domingo.